Brasil. Tá me escondendo, mas não tem problema. Ela é oficial, eu sou o seu esquema. Tá se aquecendo, beija a boca dela. Mais tarde é nós dois, aí já era. Tô te esperando depois do rolê pra gente fazer tudo. A gente vai fazer aquele love louco, gostoso, que deixa a marca na sua boca e meu pescoço. Aquele love louco, gostoso, que quando acaba você quer de novo. Aquele love louco, gostoso, que deixa a marca na sua boca e meu pescoço. Aquele love louco, gostoso, que quando acaba você quer de novo. Love louco.